Kilo. Número 3, mantém chegada 3, vamos lá, 3. 400 para Campo de Marte, confirme. Estimativo, ia ser feito uma CHG aí para Ilhéu. Estamos na Aerostar para acionamento e autorização. Estimativo, corredor Axé evitando área restrita, Maqueco Delta. Delta, cedendo para 1.500 pés conforme a orientação da torre. Afirmativo, repórter atingindo 1.500. No nosso sistema, o plano para Ilhéus. Iremos consultar aqui no sistema. Aguarde mais um minutinho. Sem problema não, modifico em voo. Se tiver autorização para São Paulo, eu aceito. Suficiente, aguarde coordenação. O Papa Romeu Serra Mike Kilo. Kilo na sua escuta. Voo no 333, antes da taxiway Delta, chame a torre em 1.18.6. Antes da Delta, torre 1.18.6, o voo 1.333. É o passarinho do 2230, está acionado com POB de 228 a bordo, a alternativa é Salvador, está pronto para o táxi. 3325, bom, 394, boa tarde. Boa. Táxi via Juliette, Alfa, ajuste 1014, reporte antes da taxi Delta. O ajuste, a torre 1.18.6. Juliette, Juliette, reportar antes da Delta 2230. 1014. 14, obrigado. Caçador 06, corredor Axé, comprova de Itapuá, no momento através do centro convencionais 500 metros. Ciente, intenções de pouso? Alternativa. Ciente, reporte no farol de Itapuã, caçador 06. Raik Eco Delta atinge você 1.500, com a proa de Vera Cruz. 1.500, afirmativo. Azul 4082 autorizado, voar Serra Vitor 368 para completar 99, número 2, vai seguir pequeno corte 10 milhas à frente. Quem vai voar 368, 4084, 82. Correto, chame pronto no portão 02. Chamando pronto, já 3192, está pronto, pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi, o TAN 3192. Autorizado, reporte táxi, 3192. Meia. O cliente vai chamar 718 decimal meia, o passarinho 2230. Muito obrigado, uma boa tarde, até a volta. Obrigado. Romeu Serra, Mike Kilo, é o solo voltando, estamos em coordenação com o centro, mais um instante. Mike Kilo, grato. Olá, Salvador, boa tarde, Gol na 333. Gol 360, Gol e transição, Gol 1-0. 360, Gol e transição, Gol 1-0, Gol na 333, boa tarde. Boa. Caça 206, chame a torre agora 118, decimal meia dúzia. Via litoral. Confirme a frequência da torre, 118. Meia dúzia. 118, meia dúzia, caçador 06. Estabilizou o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, contact now tower 118, decimal 6. Tower, it's 118, decimal 6, thank you. Confirme o Papa Tango Kilo Quebec Serra. Confirme o Papa Tango Kilo Quebec Serra, go ahead. Papa Tango Kilo Quebec Serra, number 2 to clock, stand by it, see clear. Stand by it, see clear, Kilo Quebec Serra. fazendo a identificação da sua vigilação. 3-4. Romeu, Serra Mike Kilo, copia. Serra Mike Kilo, copia. Autorizado, campo de Marte, nível 400, via Upper Whisky 58 até Charlie Papa November VOR. O decola da pista 17, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, transponder 5546. Autorizado, Marte, nível 400, pela Upper Whisky 58. Até Campinas, Jale Papá, novembro VOR, decola da 17, saída Gole, transição Goza, primeira curva direita, 198 controle, 5546, transponda para o Serra Mike Kilo. Papá Romeu Serra Mike Kilo, cotejamento correto para o acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 6, o ajuste 1014, informe o POB. 118 decimal 6, confirme a torre. Afirmo, 118 decimal 6, estamos operando nessa frequência e confirme o POB. POB de 9. Presente, para o acionamento e táxi, torre 118 decimal 6, boa viagem. 386 graus, boa tarde. Mil pés com 1014 intenções, o Bravo X Fox. Corrigindo, no 1500 pés, Bravo X Fox Trot vai estar realizando manobra mais 5 minutos para o regresso. 2,6 segundos. Aporte atingindo no 1500, o Bravo X Fox. No 1500, o Bravo X Fox. Azul 4082, mantenha. Desça até 2500, 2500, reporte no Serra Vitor 366, Azul. Após o 366. Salvador Tower 1118 decimal 6. Informe your apron. Apron number 5. Roger. Solo Salvador 3192 Spartak com 131 a bordo, 3 horas e 45 alternando Aracaju. 86, obrigado. O TA 3192, táxi à direita via Índia, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta, o ajuste 1014, torre 118 decimal 6. Direita, Índia e Alfa, reporta antes da Delta, 3192. Papa Alpha Tango Tango, clear taxi via taxiway Alpha, maintain position before taxiway Kilo, report your apron. Before the Kilo taxiway, I'm going to airport number 3. Okay, taxi via Alpha, maintain position before taxiway Kilo. Before Kilo. 3193, reporte estabilizado no localizador pista 10. Reportará estabilizado o localizador da 10, então 3193. Take Alpha Sierra. Prossiga, quem chama o solo? Delta Mike Alpha Sierra. Sinta sua posição no aeródromo, Mike Alpha Sierra. Posição 11. Eu solicito autorização para reboque da posição 11 até a posição 10 aqui. Confirme a última posição do portão 11 até? O gate 10. Leval agora no seu escudo. 180, vigilância 2230. Gente acendendo para o nível 080, sobre vigilância 2230. Perfil da Goleval, solicito quando possível coordenação direto com o KISS. Mantenha saído, 2230. Contagem no 642, estado do radar. Taxiway Delta. 192, chame agora a torre para ingresso na Taxiway Delta. Mantenha a posição no ponto de espera. Papa Alpha Tango Tango, traffic overtaken. Continue your taxi until taxiway Alpha Kilo Apron 3. Rotatória da presente, Bravo XA Fox. Informará a rotatória da presente, Bravo XA Fox Trot. 193, chame a torre agora, 118.612. 118.6, tá 3193. Agora vou na prova 245, esquerda 245, em caso de comunicações, ao nivelar o 400, é a segunda prova de Sagar. Salvador, azul 402, lembrado. Azul 4082, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Delta. Alfa vai reportar na Delta, 402. Papa Alfa Tango Tango, atenta Sino Man on Apron 3. 0064, entra para 2204. Professor Salvador, boa tarde, está 3192, decolou 3000, agora passando, passando 1800, curva esquerda na Puca. Saída Puca, transição Aracaju, subindo ao 330, vigilância. 3192. Salvador, formado. Alô, o Tamaki Alfa Sierra informa o término do reboque no gate 10. Uma boa tarde, obrigado. 7, por nada. Para o 090, 4 abaixo, seguida a critério, Salvador, boa tarde. Estão 3193 livrando na Golf. São 3193, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, estão 3193. Salvador, Brava X2 Foxtrot, proa da rotatória, visual com trapo, Brava X2 Foxtrot. Chame a torre agora, 118, decimal meia dúzia, Brava X2 Fox. Camara 118, meia dúzia, Brava X2 Foxtrot. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Maquilo. Serra Mike Kilo, boa, suba até uma centena inicialmente, Serra Mike Kilo. Uma centena inicialmente. Solicita a modificação, voar proa de Ilhéus, nosso destino, Serra Mike Kilo. Modificação de destino e voar Ilhéus. Foi Dael agora, o Serra Mike Kilo. Confirme, não entendi? Foi posição Dael, a esquerda Dael. Esquerda proa Dael. Afirmativo, nível final, qual vai ser? Solicitou 200. 4825. Piado, Serra Mike Kilo, aguarde autorização, autorizada a ascensão inicialmente 200, curvando à esquerda para a posição Dael. Dael está dando pro sul, pode confirmar? Afirmo, pro sul. Grato. Salvador, poderia informar qual a altimetria que recebe do Bravo X-Ray Fox? Autorizado 1900, chame controle Salvador. No 1500 pés, o Bravo X-Ray Fox. Grato. Salvador, boa tarde, voo no 648. Confirme. Então, boa tarde, voo no 648. Deixa a informação, Romeu, voo na Prodimaré, para o 1900. Desça 2000 via chegada Mar e ajuste no 014 no 648. Ajustado no 014, 2000 via Mar. A intenção é a nave para 1-0. Ei, você já está autorizado então, Serra Vitor 366. Desça até 2500, reporte final. Está presente, Serra Vitor 366, chamará estabilizado sinal RNAV. Para 2000, confirmando? 2500. 2500, obrigado. O 2230 Passaredo, chame agora Recife no 288, alternando no 3325, após Eval direto. Gente, 1288 no 3325, Passaredo 2230, após a posição Eval, vou direto. Obrigado, até a volta. Tá 3192, chame agora Recife no 2685, alternado no 2545, 3192. And taxiway Lima, call again Salvador Ground. Okay, via airport, airport at Lima, contact ground. Atingindo a centena, Serra Mike Kilo. 4064. Mike Kilo, suba 200. 200, Serra Mike Kilo. 4507. Olha o azul 4064. 4064, autorizado, descida 3000, ajuste no 014, via chegada Mário. Azul. Autorizado, via chegada Mário, 4064, para 3000, com 1014, azul 4064. Controle, assim que possível, pode voar após Dael, pode voar Ilhéus ou Serra Mike Kilo? O Serra Mike Kilo negativo, faça Dael, Leda e após autorizado direto. Serra Mike Kilo. Dael, Leda, Serra Mike Kilo. Solo trip 5489, pushback acionamento. É, trip 5489, aguarde, irá passar. Agora sim, está autorizado. O push e acionamento, trip 5489 é posto táxi. Porta de táxi 5489. Papa Palpa, Alfa Tango Tango, clear tanks via Lima, Mike and Quebec. Report to crossing runway 17. 325, Serra, Mike Kilo. 1-2-8-8-1-3-3-2-5, Serra Mike Kilo, boa tarde. Boa. Chama agora 264-1-3-9-4. Controle Salvador, tá 3154, boa tarde, informação Romeu. Boa tarde, 54, desça 2000, ajuste no 014, via chegada Mário. 2, 1, 10, 9, 9. Salvador, boa tarde, então 3154, informação Romeu, atingiu 120. Como recebe 3154? Tá recebendo 2/2, senhor informa que também perdeu contato com o centro. Desça para 2000 via Mari, ajuste no 014. 2000 Mari, 1094, 3154. Papapá, Alfa Tango, Tango maintain position due to traffic on the final runway 17. Alterna Salvador, POB 64. 64 pessoas a bordo, Salvador alternando, 3h50, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta, o ajuste 1014, torre 118, decimal 6, trip 5489. Juliette Alfa, reporte antes da Delta, torre 118, decimal 612, a trip 5489, obrigado, boa tarde. Ok, Romeo Oscar Juliet 05, standby HC clearance, flight level 390. Romeo Oscar Juliet 05, your apron is 3. Ok, go ahead. Confirm your apron, Romeo Oscar Juliet 05. Standby. Alpha, Alpha Tango Tango, clear to cross runway 17. After crossing, leave its frequency. Romeo Oscar Juliet 05, are you staying on apron 3, overnight area? That's fair, from Oscar Juliet 05. 612 ou 648? 1862, autorizado final aí, nave 648, boa tarde. Juliet 05, we are on Eberron 03. Okay, stand by, it's a clearance. Do 4064, informa a intenção do localizador da 10. Ciente, autorizado 2000 pés, 1014, reporte alinhado, estabilizado na final, o 4064. Autorizado 2000 com 1014, portaria estabilizada na final da 104064. Nine, zero, one, zero. Not available. Block of four.